Mega carretinha, nega furiosa, a nervosa do som automotivo. DJ Ronaldo Afonso, saudade. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Ai, como eu quero. a gente se encontrou. Não aconteceu, simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Você sem querer por mim esperava, e eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. DJ Ronaldo Afonso. Você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. Foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Mega Garretinha, Mega Furiosa. Sem sentir estremecer. Mais uma com a marca Afonso CDs. Seus olhos eu vi acender-se, uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Furiosa! Furiosa. Sinta a diferença. Uma explosão de som automotivo. com potência e alta qualidade. Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não, desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo, eu adoro você. Porque te amo, eu te amo, não consigo te esquecer. Ronaldo Afonso. Qualidade, você encontra aqui, Mega Furiosa, a pressão automotiva do Pará. Carretinha Nega Furiosa. Aí, Ronaldo Afonso, solta o som pra essa galera. Meu bem, quero dançar contigo. Quero ser o seu amor, amante, amigo. Quero desfilar ao seu lado, porque logo que eu lhe fiquei gamado. Eu só quero um minuto de atenção, porque nele eu vou abrir meu coração. E verás o tanto porque nele eu vou abrir meu coração. E verás o tanto quanto eu lhe venero. Eu senti que é você meu caso sério. Preciso de você. DJ Ronaldo. Amor, que coisa louca. Foi beijar tua boca e sentir teu calor. Amor, amor, amor, esse teu corpo me deixou louco de tanto prazer. Amor, amor, amor, amor, esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor, esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor, esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, que beijo quente, esse da gente, em pleno verão. Amor, amor, amor, já vou embora, chegou a hora, juro que voltarei pra te ver. Amor, amor, amor, eu prometo que voltarei. Amor, amor, amor, eu prometo que voltarei. Amor, amor, amor, eu prometo que voltarei. Amor, amor, amor, eu prometo que voltarei. Amor, que coisa louca, foi beijar tua boca e sentir teu calor. Amor, amor, amor, esse teu corpo me deixou louco de tanto prazer. Amor, amor, amor, esse teu beijo faz enlouquecer. Garretinha Nega Furiosa. Pequena no tamanho, porém muito grande na sua qualidade. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Pra te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, sem você não sei viver.

da minha mulher. Pois eu te colo, ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh, quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo, meu amor. Esta noite Furiosa chegou. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão, eu sou seu fã. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei, não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Menina, eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Menina, eu sou seu fã. Ô, nega, chegou! DJ Ronaldo Afonso. Não vale a pena amar do jeito que eu amei. Não vale a pena me entregar sem ser amado. Tudo que eu quis foi ter você em mim. O meu coração foi sem. seu abrigo. Mas eu te confesso que não fui feliz. Eu não fui amado como eu sempre quis. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Vale a pena amar do jeito que eu amei. Não vale a pena me entregar sem ser amado. Tudo que eu quis foi ter você em mim. O meu coração foi seu abrigo. Mas eu te confesso que não fui feliz. Eu não fui amado como eu sempre quis. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Não vale a pena, não vale a pena. Seu beijo doce me envenena. Seu beijo doce me envenena. Afasta, que a nega chegou. Me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. De Pernambola, de cócoras calula, fazendo amor de papel. Vem amorzinho, me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. Pé na cola, de copo na cola, fazendo amor de papel. Se a mamãe e o papai saírem pra passear, e em cima de si, sem dó no sofá, não são notas falsas pra lhe conquistar. São todas certinhas pra lhe musicar. Vem amorzinho, me dar teu carinho, beijinhos com sabor de mel. De pé não cola, de cócoras cola, fazendo amor de papel. Vem amorzinho, me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. De pé na cola, de cócoras cola, fazendo amor de papel. Se a mamãe e o papai saírem pra passear, e em cima de si sem dó no sofá, não são notas falsas pra lhe conquistar. São todas certinhas pra lhe musicar. Nega Furiosa! A gente faz, parece que o mundo foi feito só de paz. E eu fico sem te ver, me bate uma saudade, um vazio você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. És a coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. DJ Ronaldo Afonso. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Sem te ver, me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. És a coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, a cabeça. Detona minha furiosa. De repente o nosso amor ficou assim. Você tão perto, mas tão distante de mim. Já não se faz amor como a gente fazia. Perdeu o brilho, a cor, aquela fantasia. Nossos beijos não se molham mais. Seus abraços não me aquecem mais. O seu olhar é minha insegurança. Agora sou eu quem toco, você dança. Foi você quem quis assim. Me enganou, mentiu pra mim. Pensava um mundo diferente pra nós dois. Agora você fica pra depois. Eu te amei, te amei, te amei. Como um louco, eu te amei. Eu te amei, te amei, te amei. Assim me enganou, mentiu pra mim. Pensava um mundo diferente pra nós dois. Agora você fica pra depois. Eu te amei, te amei, te amei. Carretinha Nega Furiosa. Olhando pro céu eu vejo estrelas iguais a você. No infinito e no mar eu olho e vejo você. E me recordo do nosso amor que tão pouco tempo durou. A lembrança que em mim ficou é tudo que restou de você. coração. E agora essa ilusão me faz viver chorando. Razão da minha vida, você é minha inspiração. DJ Ronaldo Afonso, tocando pra você. Sozinho no banco da praça, aonde te encontrei. Vejo os casais se amando, novamente penso em você. Então eu choro na solidão, não consigo me controlar. Quando escuto nossa canção, começo a te procurar. E agora é a razão porque vivo chorando. Razão da minha música, você é minha inspiração. E agora essa ilusão me faz viver chorando. Razão da minha vida, você é minha inspiração. E agora é a razão porque vivo chorando. Razão da minha música, você é minha inspiração. E agora essa ilusão faz viver chorando. Razão da minha vida. Essa é a negada, a mais gostosa do Brasil. Cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores fracassados, muitos momentos tristes, desilusões terei até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela havia uma pessoa que mudaria a minha vida. Hoje eu senti, cigana, que o teu amor me chama. Eu serei teu, minha querida. Tristes, desilusões terei até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela disse ainda que havia uma pessoa que mudaria minha vida. Eu serei Mega Furiosa. Aguento, ah, saio por aí pra lhe procurar. E pelos bailes da vida eu já não te vejo. Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Vamos esquecer, vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. DJ Ronaldo Afonso, estremecendo tudo. Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Ah, saio por aí pra lhe procurar. E pelos bailes da vida eu já não lhe vejo. Danço com gente estranha, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer, vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Nesta vida eu já não aguento. Xalalalala, xalalalala, xalalalala. Nega. Me queres como amigo, te quero tanto. Te quero, amante, amor.

tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei que fosse assim, às vezes sensível e tão provocante. Seria bem melhor nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez nunca teria sofrido. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Pensei que fosse assim, às vezes sensível e tão provocante. Seria bem melhor eu nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez eu nunca teria sofrido. Pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Dava pra ver matinê e você dengosa dizendo que sim. Me olhava nos olhos sorrindo pra mim. Corria pra casa pra me arrumar, sonhando provar o teu beijo. Ficava esperando a hora chegar, morrendo de amor e desejo. O filme era triste sem ter você e eu nunca ficava em teus braços. Pra gente dançar, você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu e tudo pra nós não deu certo. Ronaldo Afonso. Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu e tudo esquecerei aquele beijo que te dei. Nunca, nunca mais esquecerei. Mega Carretinha, Mega Furiosa. Já não está mais dividindo as coisas comigo. Coisa de louco me acostumar assim, pois esse amor brincou comigo. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. Fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha. Carretinha Nega Furiosa. Pequena no tamanho, porém muito grande na sua qualidade. Mais uma com a marca Afonso CDs.